1897, decolados 12, chama controle, Salvador, 119, decimal 35. 11935, obrigado, uma boa noite, o Tran 3239. Controle Salvador, boa tarde, o 3897. 3897, subiu, mantenha 320, direto Leda, vigilância. Direto Leda, da presente 320, tá? 3897. B07? 07. 107, cliente, quando me agarra 5 à direita, até que sou índio, ponta de espera, bala 0, torre 1, 1, 8, decimal 9, 5, quem negar, 1, 0, 1, 3. Autorizado, alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter pistão zero, vou me afastar. Polo 645, autorizado a decolar, pistola 0, vento 100 graus, 12 joias. Polo 645, decolou 16, chama controle Salvador, 19, decimal 35. 1935, 645, boa noite. Boa. Salvador, boa tarde, 645, cruza 1400 pés, Nadael. 45, contato radar, suba ao nível de voo 360, vigilância. 360, voo 645. 59, autorizado Guarulhos, 360, perdeu 110. Decola pista no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica. Controle Salvador 11935, transponder-se em 461. Chama de sinal correto, primeira curva direita, chama pronto. Salvador, muito boa tarde, eu posso 3223, está sempre com as condições, está na posição 10, autorização Brasília. 3283, 1 minuto, copy. 3283, pronto? Pronto. Brasília, nível 360, 31 no 7, decola pista no 0, primeira curva direita, saída arbor, eleva, controle Salvador 108, corrigindo 11935, transponder 5477. Autorizado Brasília, 360, 317, decola da 10, na curva direita, Albor, Celeste, Celeste. Tendo uma frente que você controle, 5477 o transbordo, então 3283. Então 323 correto, já é pronto. Camarada, um abraço. Salvador, boa tarde, boa tarde, 05, para 60, vem aí, pode. 705, deixa ver chegada a BF para 4.000 pés, que é melhor na 013. E chegada é 4.000 pontos, na 013, 705. Angulo 645, passa nível 160, chama o centro 1251 na perna 13325. Confirme para 1645. Mais isso em 1251 no TN 13325. 251 3325, com 1645. Terminado, chame Aracaju em 120.3. Chama Aracaju 120.3, obrigado, boa tarde, 7.2. Toma. Salvador, chinela 259. Salvador, por respeito, chinamento, portão 09. Chame 259, autorizado, chame táxi. Ataque para 259. contato com a chané 6259 com 136 voz atendendo o Galeão com 5 horas e 40. Chama 259 autorizado táxi à direita via táxi do Índia, ponto de espera da 10 Torre, 11805, que é legal, 1013. Eu vi táxi, ponto de espera de 8563-6259, obrigado, bom trabalho. Boa noite. Salvador, boa tarde, Xené 6259, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 10 nós. A linha decola 90, Xené 6259. Na 6259, decolou os 32, chama controle Salvador 119, decimal 35. 1935, 6259, obrigado, volta lá. Somente. Controle Salvador, boa tarde, China 6259. Chamada 259, boa tarde, contato radar, suba a via saída da El para o nível 360. Via da El 360, chamada 259. Curva direita, saída Arbor, Elefa, controle Salvador 1208, transponder 5502. Contato. Curva direita, Arbor, Elefa, saída, controle 5502.

Complete final ILS, chama a torre 18, pessoal 95. 95, boa. Salvador, boa tarde, boa 9705, final da 10, vai estar observado. Uno 705, ajuste 1013. Avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 110 graus, 08 nós. Pesado, pouso 10, vou na 705. 259, chama o centro na frequência 125, decimal 1, antena 133, decimal 25. 251-3325, melhor tipo na boa. Azul 2781 no PAC 3. Autorizado, Azul 271 no chame táxi. Para o táxi do 3283 da TAM, 178 ao POB, 3:20, confim. Até 3283, autorizado táxi, via parte principal, taxi índio, ponto espera da 010-118, 5, Renegão 0013. Pátio índio, no posto de 0-118-95-3283, 1003, o ajuste. 4-1, lembra a direita, chama Solo Salvador, 121, décima 1. Gona 705 via alta, chame em taxi Juliette. Quando 705, ingresso Juliette, posição 2. Juliette, para o 02, 705. Azul 2781 acionado para o táxi, estamos com 69 a bordo, 3 horas, monte claro do Alberto. Azul 781, confira entre a B e a autonomia? Alternativa, quer dizer? 69, Monte Claro. Autorizar táxi via pátio 3, pátio 1 Índia, ponto de espera pela 0 Torre, 118, zona 5, Senegal 013. Pátio 3, principal Índia, ponto de espera 1895, 1003, o agente Azul 2782. Torre, muito boa tarde, 3283 da Tampa, pode estar dando 0 para lá. Chama Torre, 118, zona 5. Oh, graças, perdão, boa. Boa tarde, 3283 da Santa, ou pode estar dando 0 para lá? Então, 3283, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 110 graus, 099. Aline, fia, down no 0, Santa 3283. Santa 3197, Galeão, pronto? Pronto. Autorizado Galeão, 320 para novembro 857. Decola pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irume. Controle Salvador 11935, transponder 5507. Confirma o transponder, é 55? 5507. Ok, autorizado Galeão, nível 320, pela Upper November 857. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irume. Controle 119, decimal 35, transponder 5507. É o TAN 3197. Não fez correto, entrou. Vai chamar. Oi, Salvador, muito boa noite, eu sou o 2781, se aproximando aqui, espera dar um primeiro pra... Azul 2781, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, Azul 2781. Decolou aos 47, chama controle Salvador 119, decimal 35. Salvador 35, 3283, graça, boa. Salvador, muito boa noite, até 3223. Azul 2781, autorizado a decolar, pista no zero, vento 110 graus, 119. Sendo Azul 2781. 12781, decolou aos 49, chama controle de Salvador, 119, decimal 35. 119, decimal 35. Autorizado, deixar um contato. Segundo, vai falar, Cisco. 7-1, contato radar, suba ao nível 180, sai da árvore, cancelada as restrições. 180, livre das restrições, sai da árvore, azul 2781. Restrita a nível de voo 320. 320, 3283. Prezado Elefa da presente, por 3283. Elefa na proa, 3283, graças. 283, passa 150, chame sempre 1260, eterna 1288. 260, 1288. Solo, 3197, está com 121 a bordo, 3:40, alterna Campinas para o táxi. 3197, parte principal, texto em Índia, ponto de espera da 10 Torre, 11895, é legal na 013. Ajuste no 013, autorizado via pátio, Índia, no ponto de espera 118.95, 3197. Tá pronto, não ponto de espera, boa noite. Tran 3197 autorizado, Aliares em colapso no zero, vento 110 graus, 099. A linha e decola pista no zero, da 3197. Irumi, controle Salvador, 119.35, transponder 5522. Autorizamos 360 para o galeão. Escola da 1-0 com curva direita. Jael, direita e Rumi. É pelo menos 7 pontos. O controle 1-1-9-3-5. E o transponder 5-5-2-2. Eu estou 1-7-0-5. 7-0-5, treinamento com a racha. Então, se tiver aqui. Trabalhar com o ponto, obrigado. 3197, decolou 00, chama controle Salvador, 119, decimal 35. 119, decimal 35, da 3197, obrigado, boa. Controle Salvador, é o 3197, boa noite, cruza 1700 metros. 297, contato radar, suba via saída da EL, nível de voo 320. Da EL 320, 3197. 781, vai passar um 50, chame 71260, alterna 1288. Centro 1260, 1288, azul 2781, no botão. 1099, formação Vitor Confere, autorizado com FIM, nível 360. Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, curva direita após decolagem pistão 10. Transponder 5517, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. 360 com saída da pista no zero Arbor, Elefa, curva direita, 5517, para processo, o 1 no 09. 1099, confirmando a aerovia Pêndulo 21, no portão 08, chama o Trampo Spec, treinamento. Dois 3197, passar 160, chame Recife, 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325, da 3197. Estacionamento, portão 8, 0, 9, 4. 0, 9, 9, autorizado, sanitário. Ataque, 9, 9.